está ouvindo a Rádio Ingamá de Marialva. ZYJ 333, transmitindo em ondas médias, 1130 kHz, 5 mil watts de potência, o melhor som e a melhor programação. A maior cobertura regional. Ingamá, a força do rádio. Rádio Ingamá, informação a toda hora. Está todo mundo na onda de sintonia total. Se é de manhã, é um bom motivo para começar o dia bem. Começar com a sua melhor companhia. Se é de tarde, é mais um bom motivo para você dar sequência ao seu dia ao lado de uma agradável companhia. Se é de noite, então não tem desculpa. Você precisa de uma companhia gostosa para a sua noite ser ainda mais agradável. Por isso a gente diz. De manhã, à tarde ou à noite, a qualquer hora do dia, ela é a sua melhor companhia. Simplesmente a sua rádio. Ingamá. Sábado, no Caidoso, o animal já vai ser mais de rádio. Rádio Ingamar, Marialva, 1130 AM. Na internet, www.radioingamar.com.br. Direção geral, João Celso Martini. Direção artística, Edivaldo Ferreira. Ingamar AM, a força do rádio. Você está ouvindo o melhor da música sertaneja, melhor da música raiz, programa Chora Viola. Saudade da Roça é aqui na Rádio Ingamar, com o caboclão Luiz Pereira. Nas manhãs da Ingamar, Luiz Pereira, o zagueirão do rádio. E a boa música sertaneja. Beleza, minha gente, estamos de volta aqui na Ingamar com o nosso programão sertanejão nessa manhã bonita. E vamos com mais música aqui no seu rádio, aquela música que está gravada no seu coração, do jeito que você gosta, é aqui na Ingamar. 7h49. Boiada, porque sujou na minha memória. você que está nos acompanhando desde o início do nosso programa, do nosso sertanejão, bom dia. Lembramos que daqui a pouco tem Edivaldo Ferreira e o seu programa. E vamos com mais um modão? Rádio Ingamar. Pois aqui é meu lugar. Vem querer? Vambora, rapaz, a rádio é nossa. Que pena, minha gente, final de programa. Os nossos agradecimentos aos nossos diretores, doutor João Celso Martini, dona Diva Martini, Edivaldo Ferreira, comandante da equipe, aos nossos colegas de trabalho, o nosso muito obrigado ao vovô, a vovó, de tio, a titia, o rapaz, a moça, a rapazinha, a mocinha, o menininho, a menininha tão bonitinha. Fiquem todos com Deus e com Nossa Senhora de Aparecida e com nosso anjo da guarda. Um forte abraço a todos e até o próximo programa aqui na Ingamar, minha gente. Valeu! Nessa época tão especial, reúna em torno de todos nós a renovação da esperança. Assim, o Natal se manifesta, pois somos acometidos por um sentimento natural que nos leva a comemorar, a agradecer e também a fazer planos. Mas essa magia se expressa independente da época do ano. Colocar-se no lugar do outro, buscar o entendimento e acolher o semelhante exige paciência, respeito e dedicação. O Natal é um momento especial de renovação, de luz, de expressar solidariedade a todas as pessoas. Feliz Natal e um próspero Ano Novo!